Capítulo 3. Foi preciso muito tempo para eu entender de onde ele vinha. O príncipezinho, que me colocava inúmeras perguntas, parecia nunca entender as minhas. São palavras pronunciadas ao acaso que pouco a pouco me revelam tudo. Assim, quando ele deu conta pela primeira vez do meu avião, não desenho o meu avião, é um desenho muito complicado para mim, perguntou-me: o que é aquela coisa? Não é uma coisa, aquilo voa. É um avião, é o meu avião. E senti-me orgulhoso por lhe explicar que eu voava. Então, ele exclamou: o quê? Caíste do céu? Sim, respondi modestamente. Ah, isso é estranho. E o príncipezinho soltou uma gargalhada muito bonita que me irritou bastante. Gosto que levem a sério os meus infortúnios. Depois acrescentou: então tu também vês do céu? De que planeta és tu? Senti de imediato uma luz sobre o mistério da sua presença e interroguei-o bruscamente: então tu vens de outro planeta? Mas ele não me respondeu. Meneou a cabeça suavemente enquanto observava o meu avião. A verdade é que naquilo não podes vir de muito longe. E mergulhou numa meditação que durou bastante tempo. Depois, tirando a minha ovelha do bolso, pôs-se a contemplar o seu tesouro. Imaginem como fiquei intrigado com aquela semi-confidência sobre os outros planetas. Fiz um esforço no sentido de aprofundar um pouco mais. De onde vens tu, rapazinho? Onde fica a tua casa? Para onde queres levar a minha ovelha? Ele respondeu-me após um silêncio meditativo: calha bem, com a caixa que me deste, à noite vai servir-lhe de casa. Exato, e se tu fores simpático, dou-te também uma corda para aprenderes durante o dia e uma estaca. A proposta pareceu chocar o príncipezinho. Prendê-la? Que ideia mais disparatada! Mas se tu não aprenderes, ela vai andar por aí e perde-se. E o meu amigo soltou uma nova gargalhada. Mas onde queres tu que ela vá? Sei lá, vai andando em frente. Então, o príncipezinho referiu com ar sério: não faz mal, o sítio onde eu moro é muito pequeno. E talvez com uma certa melancolia ele acrescentou: mesmo indo sempre em frente, não se vai longe.